Você está curtindo as tops mais dançantes. As tops mais dançantes. O som que toca tudão. Taca só. Tocando tudão pra você. Eu quero me trepar no pé de fogo. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar no pé de fogo. Eu quero me trepar pra tirar coco. Depois eu quero quebrar o coco, pra saber se o coco é outro, pra saber se o coco é outro. Depois eu quero quebrar o coco, pra saber se o coco é outro, pra saber se o coco é outro. Tem gente dizendo que eu tô louco, e eu só falo em tirar coco. Realmente eu quero tirar um coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é outro. Realmente eu quero tirar um coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Depois eu quero quebrar o coco, pra saber se o coco é oco, pra saber se o coco é oco. Depois eu quero quebrar o coco, pra saber se o coco é oco, pra saber se o coco é oco. Gente dizendo que eu tô louco, e eu só falo em tirar coco. Realmente eu quero tirar um coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Realmente eu quero tirar um coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Pode quem quiser me chamar de louco, mas eu não quero nem saber se o coco é oco. Eu quero é quebrar o coco. Sol. Junho chegou, vai ter festa aqui na ilha. São Pedro, que maravilha, a animação chegou. Meu São João, abençoe essa alegria, que o arraial da folia bem cedinho começou. Simbora, gente, fazer nossa brincadeira, balançar a noite inteira, arrasta o pé com amor. Vamos dançar do jeito que a gente sabe, e que a festa só se acabe depois que a noite se for. É Ana Van, olha a cobra, olha a chuva, o caminho é de saúva, é da roça de feijão. Ana Rie, vamos lá, minha comadre, garradinha no compadre, dê a ele o coração. Meu Santo Antônio, tá gostosa a brincadeira, vou dançar a noite inteira nessa festa, tô. Meu sanfoneiro, vamos esquentar nossa ilha, tocar fogo na quadrilha, que essa ilha é do amor. Meu sanfoneiro, vamos esquentar nossa ilha, tocar fogo na quadrilha, que essa ilha é do amor. Essa ilha é do amor. Ei! Bora, gente! Vamos lá! de boy. Dançar com meu amor a noite inteira no salão. Forró tá esquentando todo mundo, tá chegando hoje a festa de São João. Me agarra mais um bocadinho, quero sentir teu coração. Dançar até de madrugada, essa festa tá animada, meu amor, não para não. Só não pode emendar.

verde mar. A alegria do bumbá, meu boi bumbá. Na alegoria viva do maracatu, o povo canta, o povo dança. Alavante, alavanto. É semideus, é seminu. Viva a magia, viva do maracatu. É semideus, é seminu. Viva a magia, viva do maracatu. Estrela candente cai do céu. Estrela candente é claro véu. Abelha rainha faz o mel. A noite é dona lua, clareia o bordel. Vaga, vagueia, vagabundo, vagalume. Sara sereia assim na cena de ciúme. É madrugada, é pé na estrada. É passarelo, é passarada. É muito pouco, é quase nada. É o retirante vivendo a rebolada. Trova, trubisco, troça, trompa. Tempestade do trovão. O meu destino está escrito, está traçado na palma da minha mão. Trova, trubisco, troça, trompa. Tempestade do trovão. O meu destino está escrito, está traçado na palma da minha mão. Na alegria do bumbá, meu boi bumbá. Na alegoria viva do maracatu, o povo canta, o povo dança. Alavante, alavanto. É semideus, é seminu. Viva a magia, viva do maracatu. É semideus, é seminu. Viva a magia, viva do maracatu. É semideus, é seminu. Viva a magia, viva do maracatu. Semideus, é seminu. Viva a magia, viva do maracatu. É semideus, é seminu. Viva a magia. Oh! Aqui é Tacaçu. São João tá diferente. Tá melhor. Tá no clima da gente. Não é como antigamente. Tá melhor. O puxado do fole tem suor. São João tá diferente. Tá melhor. Tá no clima da gente. Bom só só. Não é como antigamente. Tá melhor. O puxado do fole tem suor. Menina, sacode a saia. Aproveita que é melhor. Se arrebenta no salão. A pintura do forró. Tem lombada e gambeira. Já tem mais de garimbó. Puxa o fole, diz assim tá melhor. Juízo na cabeça pra não fazer besteira. Cabeça que não pensa, o corpo só leva rasteira. Juízo na cabeça pra não fazer besteira. Cabeça que não pensa, o corpo só leva rasteira. Com tanta mulher bonita querer dançar no salão. Sai da confusão, vida confusão, vida confusão, vida confusão, confusão, vai confusão, vida confusão, vida confusão, vida confusão, confusão, vai confusão. Se você tem cabeça e a cabeça não pensa, não entre nessa dança pra não haver desavença. Se você tem cabeça e a cabeça não pensa, não entre nessa dança pra não haver desavença. A dança exige cabeça, juízo e bom coração. Mas é preciso controlar sua atenção, a sua atenção, a sua atenção, controla a sua atenção, a sua atenção, a sua atenção, a sua atenção, a sua atenção, controla a sua atenção. São João tá diferente, tá melhor, tá no clima da gente, bom só só, não é como antigamente, tá melhor, o puxado do fole tem suor. São João tá diferente. Só, só. Não é como antigamente. Tá melhor. Tô puxado do fole. Tem suor. Menina, sacou.